agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E em plenária realizada nesta semana, os membros do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, conferiram a apresentação da Política Municipal de Turismo elaborada por diversas entidades, tendo como foco o desenvolvimento do setor turístico na Tríplice Fronteira, matéria que foi aprovada durante esta reunião. Outro tema debatido foi uma proposta de consenso quanto à circulação de veículos de turismo e táxis no Parque Nacional do Iguaçu. Dentro de instantes, informações a respeito deste assunto nesta edição do CBN Turismo, que neste sábado, 29 de março de 2014, tem os seguintes destaques. Setor turístico e direção do Parque Nacional chegam a um acordo quanto à circulação de veículos de turismo na estrada de acesso às cataratas. O projeto da nova trilha das cataratas no Parque Nacional do Iguaçu já está pronto e será apresentado à comunidade da fronteira. Secretário Municipal de Turismo fala sobre estudos para a concessão do Espaço das Américas à gestão da iniciativa privada. Usina de Itaipu anuncia adesão ao movimento Hora do Planeta e suspende a edição deste sábado da iluminação monumental. Festival de Turismo das Cataratas espera recorde de inscritos em sua edição 2014. 11 horas e 12 minutos. CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 16 minutos, temperatura de 29 graus aqui em Foz do Iguaçu, umidade relativa do ar de 66% e a previsão para hoje é de que podemos ter pancadas de chuvas no período da tarde, pancadas de chuvas e trovoadas isoladas também à noite, possibilidade de pancadas aqui na região, mínima de 20 registrada pela manhã, máxima de 32 agora no período da tarde. Para amanhã, domingo, pancadas de chuvas e trovoadas, mínima de 20, máxima de 25 graus. Segunda-feira, tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas isoladas, mínima de 21, máxima de 25, conforme a previsão do CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, exceto o aeroporto de Foz do Iguaçu, que permanece fechado até meio-dia, devido às obras previstas pela Infraero ali no local. Na BR-277, movimento segue maior no sentido Foz do Iguaçu neste período da manhã de sábado. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, Ponte Internacional da Amizade, informações de Thaís Montenegro. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e Paraguai, pouca lentidão para quem se dirige à cidade leste no lado Paraguai da fronteira. Motoristas enfrentam pouca fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito é maior, mas normal para os sábados. Guilherme? Obrigado, Thaís Montenegro. Na BR-469, movimento intenso na região ali do Parque Nacional do Iguaçu, muita movimentação ao longo da rodovia que fica situada integralmente dentro da área do município de Foz do Iguaçu. Na ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, lentidão na passagem pela aduana de Porto Iguaçu e tendência, inclusive, de que essa lentidão piore no período da tarde, em razão da demora natural na fiscalização ali por parte das autoridades argentinas e também do volume de turistas e moradores da região que estão fazendo esta travessia. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui em Foz, novamente com Thaís Montenegro. O dólar está cotado em Foz do Iguaçu a 2,33 para compra e 2,40 para venda. O peso argentino está cotado a 0,21 para compra e 0,25 para venda. O Guarani, um real compra 1.850 guaranis e 1.970 guaranis são necessários para a compra de um real. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3.20 para a compra e a 3.40 para a venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigado, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2 milhões e 30 mil litros de água por segundo, uma vazão aproximadamente 50% acima do normal para esta época do ano e que garante belas fotografias tanto no Brasil como na Argentina. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, mas fique atento, hoje à noite não haverá apresentação da iluminação monumental em razão, então, da adesão de Itaipu ao movimento Hora do Planeta, em que as luzes de monumentos públicos, casas, prédios permanecem apagadas durante o intervalo de uma hora entre as 8h30 e as 9h30 da noite. Itaipu aderiu a esta campanha, portanto, hoje não haverá iluminação monumental, havendo, entretanto, a oportunidade de visitar o Polo Astronômico que existe ali no Parque Tecnológico da entidade. A visitação nos atrativos de Itaipu é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 20 minutos e a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu aprovou nesta semana um requerimento solicitando informações a respeito das propostas de entrega à iniciativa privada da gestão do Marco das Três Fronteiras e do Espaço das Américas. Em entrevista ao programa CBN Foz, o secretário municipal de Turismo, Jaime Nascimento, falou sobre os planos da Prefeitura. Nós iniciamos, por coincidência, estudos de viabilidade sobre a região do Marco das Três Fronteiras e Espaço das Américas. O objetivo desse estudo é apontar as alternativas para a manutenção desses espaços, a melhoria e manutenção desses espaços, e a atração de turistas, ou seja, transformar esses dois espaços em atrativos turísticos e ambientes para que a comunidade possa utilizar. Quando falamos a respeito aí da região do Marco e também, claro, do Espaço das Américas, atualmente a gente sabe que o Espaço das Américas, até ele foi atingido por uma tempestade, encontra-se em condições bastante débeis quanto à sua estrutura. De que maneira uma gestão terceirizada, uma gestão privada, poderia contribuir nesse processo de melhoria desses espaços? A gente acompanha ao longo dos anos, né, e desde muito tempo, que esse espaço, o espaço Marco das Três Fronteiras e mais recentemente o Espaço das Américas, fora pequenos períodos de utilização, né, e manutenção, mas ao longo da história a gente tem visto que esses espaços não têm tido uma boa manutenção. Não recebem atenção porque o poder público acaba priorizando as suas obrigações básicas, que são a saúde, a educação, a segurança. E já tem dificuldade para cumprir essas suas obrigações básicas. Então, o que acaba acontecendo aí ao longo dos anos, várias gestões, é que não se conseguiu dar uma atenção de tal forma que aqueles ambientes pudessem ter uma boa utilização pela comunidade e pelos turistas. Então, a nossa intenção é avaliar isso, né? Ver que alternativas a gente pode ter para que a comunidade possa frequentar esses ambientes com segurança, que eles possam receber investimentos e que, recebendo esses investimentos, possa se manter, ter uma manutenção adequada daqueles ambientes, que ficam longe ali dos bairros, né? Então, acabam, quando não tem segurança, quando não tem manutenção, acabam sendo depredados, né? Os espaços mal cuidados, né? E que acabam afastando os turistas, né? As agências têm medo de levar os turistas lá. Então, nós não sabemos ainda ao certo qual solução é essa, mas o que nós temos certeza é que precisamos colocar a iniciativa privada lá junto com o poder público, colocando restaurantes, colocando mais lojas, colocando espaços que ocupem aqui, né, aquela área e, ao mesmo tempo, sirvam, né, deem as condições para a manutenção, né, desse espaço. Então, não temos ainda a solução e o objetivo desse estudo é exatamente buscar essa solução que há muitos anos já se procura, né? Então, nós esperamos ter uma equação que resolva essas questões. Também com relação a outro espaço aqui de Foz do Iguaçu, nós já conversamos, inclusive, com o presidente lá do Centro de Convenções, Djalma Pastorello, a respeito da possibilidade real aí de concessão deste espaço à gestão privada. Como é que você, como secretário de Turismo, avalia também esta questão do Centro de Convenções? É um passo necessário para potencializar a área de eventos aqui no município? Eu acho que a situação é muito parecida. Nós construímos um centro de convenções que está lá há muitos anos, né, sem conseguir ter uma, né, uma exploração condizente com o espaço. E nós temos também, nesse caso, o poder público municipal entrou numa atividade que a iniciativa privada pode cuidar, né, e talvez cuidar melhor, né, para que o município se dedique às suas obrigações básicas, né? Então, desde o ano passado, início do ano passado, o prefeito concorda com essa linha de encaminhamento e nós começamos a avaliar as alternativas e o interesse demonstrado por várias empresas que atuam nesse ramo de eventos acabou confirmando, né, a linha que a gente vem adotando de buscar fazer com que a iniciativa privada explore e faça a manutenção desse espaço, né? Então, fizemos aí um edital de manifestação de interesse e, a partir de agora, com esse edital de manifestação de interesse, vamos preparar o edital para terceirização desse espaço. Não se fala hoje em privatização disso. Na realidade, o imóvel continua de posse do município, do Estado e da União, mas vamos fazer uma experiência trazendo a iniciativa privada para fazer a operação desse centro. Né? E acreditamos, pelo interesse que demonstrado até agora por várias grandes empresas, nós vamos ter sucesso nisso. Sabemos que esse processo, ele acaba causando temor de algumas, né, de alguns setores, mas isso é natural. Eu acho que todos vão acabar ganhando e nós vamos ter uma infraestrutura que ajude a trazer mais turistas para a cidade. Palavras de Jaime Nascimento, secretário municipal de Turismo em Foz do Iguaçu, em entrevista nesta semana aqui nas ondas da CBN Foz. CBN Turismo. 11h27 e maior evento do calendário fixo anual de Foz do Iguaçu, o Festival de Turismo das Cataratas chega à sua nona edição em 2014, com expectativa de superação do recorde de inscritos verificado em 2013. Em entrevista ao programa CBN Foz, nesta semana, o empresário do setor turístico e organizador do festival, Paulo Ângeli, falou sobre as novidades previstas. O Festival de Turismo já é o segundo maior evento de turismo do sul do Brasil, né? Mas nós temos alguns eventos que acontecem dentro do festival. O ano passado nós tivemos, para você ter uma ideia, 22 eventos acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos alguns específicos, que são a menina dos olhos da gente, né, que é o próprio Fórum Científico de Turismo, que é o maior evento científico de turismo do país hoje, né? Além de tantos outros, né, a Feira de Turismo, que tem mostrado uma capacidade incrível de visualização de produtos turísticos, né, além de outros novos que este ano nós estamos implementando, né? Quer dizer, é um teste. Eu acredito que dentro da vocação da nossa cidade, né, para o turismo da natureza, com a questão da tecnologia, nós somos um polo universitário agora. Então, nós criamos alguns eventos dentro do festival que eu acredito que vão ser bastante interessantes para na participação dos agentes de viagem, né? Que é o Adventure, que é é voltado para turismo de aventura, enfim, né? Tudo aquilo que você pratica na natureza, independente do grau do esforço físico, desde uma caminhada até esporte radical. Vamos ter palestras a esse respeito. O próprio tema do Fórum Científico é Turismo na Natureza. Nós podemos mostrar para a população de que a variedade é muito grande e a vocação de Foz do Iguaçu nesse quesito é muito grande também. Vai ter, como eu disse, palestras, vamos ter equipamentos. Eu acredito que vai ser bem interessante este salão. Nós vamos ter um salão também da cultura e espiritualidade. Eu acredito que nós temos que mostrar ao mundo a grande diversidade cultural com todas as etnias que nós temos vivendo na nossa região. Nós vamos ter o salão de e-marketing, também é um salão voltado para a tecnologia da informação, tanto de equipamento, né? E estamos trazendo alguns palestrantes também para falar sobre a força das redes sociais na divulgação do turismo. Palavras de Paulo Ângeli, organizador do Festival de Turismo das Cataratas. E lembrando que em 2013 mais de 6 mil pessoas prestigiaram o evento. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site festivaldeturismodascataratas.com. Evento que acontece de 4 a 6 de junho aqui na Terra das Cataratas. E a seguir no CBN Turismo nós vamos falar sobre o Parque Nacional do Iguaçu na pauta deste programa. A direção do parque e o setor turístico de Foz chegaram a um consenso quanto à circulação de veículos na estrada de acesso às cataratas. Conversamos com Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, a respeito então da novidade e também de outros assuntos relacionados ao parque, como por exemplo a questão da nova trilha das Cataratas do Iguaçu, também temas relacionados à arrecadação do parque. Vamos ao repórter CBN, Rede Nacional. É um instante só e já voltamos. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 34 minutos aqui em Foz do Iguaçu e boas notícias relativas à Copa do Mundo aqui na Terra das Cataratas. Já estão em estágio avançado as obras para a conclusão do centro de treinamento que será utilizado pela seleção da Coreia do Sul durante a Copa do Mundo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Trata-se do campo do Flamengo Esporte Clube aqui na cidade, o famoso estádio Pedro Basso, local tradicional do esporte iguaçuense, que está passando então por reformas, como é o caso da troca completa do gramado, instalação de iluminação para atividades noturnas, reforma também da parte de arquibancadas, vestiários, instalações para imprensa, academia, enfim, uma reforma completa neste estádio aqui de Foz do Iguaçu, que será então utilizado pela Coreia do Sul durante o período de treinamento para a Copa. A Coreia chegará um pouquinho antes para realizar já os trabalhos de aclimatação e depois, enquanto estiver na Copa, a Coreia do Sul concentrada então aqui em Foz e realizando seus campos, seu treinamento no campo ali do Flamengo Esporte Clube aqui em Foz do Iguaçu. Para esta semana agora, terça-feira ou quarta-feira, deve vir um representante da delegação da Coreia do Sul aqui para Foz do Iguaçu para analisar os trabalhos que estão sendo realizados e que registraram aí nos últimos dias, nas últimas semanas, um avanço considerável com relação ao anterior estado desta reforma. A Coreia do Sul está no grupo H da Copa do Mundo, juntamente com Argélia, Bélgica e Rússia. CBN Turismo. E o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro, foi o convidado de ontem aqui na rádio que toca notícia no quadro Café com a CBN. Durante a conversa comigo e com o comentarista político Hélio Eduardo Lucas, foram abordados vários assuntos, entre eles os temas mais polêmicos referentes à unidade de conservação, como a circulação de veículos de turismo, repasses da arrecadação do parque, estrada do Colono, enfim, foram vários pontos abordados nesta conversa em que Pegoraro destacou que, apesar das críticas ao sistema de gestão, o Parque Nacional do Iguaçu é considerado modelo não apenas no Brasil, mas também no exterior. Através desse trabalho que foi feito no Iguaçu aí nos últimos 10, 15 anos, trabalho focado nessa parceria com a iniciativa privada, com as empresas, né, de oferecerem serviços dentro do Parque Nacional, dentro de um parque que é administrado pelo Instituto Chico Mendes, né? Esses serviços em diversas áreas. Hoje nós temos uma empresa que vende ingressos em nome do Instituto Chico Mendes, transporta os visitantes, tem praça de alimentação, nós temos um passeio do Macuco Safari, passeio de barco, né, que é reconhecido internacionalmente, nós temos sobrevoo de helicóptero, nós temos passeio em trilhas, nós temos arvorismo, rapel, escalada. Então, o parque, nesses últimos anos, ele diversificou as suas ações. Então, nós tínhamos uma reclamação muito grande quando a gente, o visitante vinha ao Iguaçu somente para ver as cataratas do Iguaçu, somente para contemplar as cataratas do Iguaçu. Ou seja, era uma visitação muito rápida, geralmente não participando de nenhuma agência de turismo, não contratando nenhum guia de turismo local, né? não compondo, né? Não tendo assim mais participação na própria cidade de Foz do Iguaçu. Hoje, esse turista, ele quer saber, ele quer vivenciar uma experiência dentro de uma unidade de conservação, dentro de um parque nacional. Então, ele tem permanecido mais tempo dentro da unidade, os guias passam as suas informações, né? Hoje, ele pode almoçar dentro do parque, tem um restaurante com uma alta qualidade, não só da parte de alimentação, mas um visual esplêndido, maravilhoso. Ele pode fazer uma trilha, passar 4 horas dentro do parque fazendo uma trilha. Então, tudo isso aumenta essa experiência do visitante na unidade de conservação. E isso é exatamente que os outros parques ainda não têm. Tomara que essas outras unidades de conservação, que merecem também um tratamento diferenciado. Agora nós estamos aí às vésperas da Copa do Mundo. Eu, a semana passada, tive uma reunião em Brasília, fui convocado numa reunião no Instituto Chico Mendes, onde chamaram os 16 parques prioritários para a Copa do Mundo. Ou seja, aqueles parques que podem ter um aumento na visitação em função de estar próximo de uma sede ou de uma subsede da Copa do Mundo. Então, há uma preocupação hoje grande do Ministério do Turismo, há uma preocupação do Ministério do Meio Ambiente de se abrir os parques para visitação, mas também dotá-los, né, de uma infraestrutura importante, interessante, para receber esses turistas, como já está ocorrendo no Iguaçu. Então, o Iguaçu, ele permeia todos esses debates, todos esses congressos, todas essas reuniões que tem sobre logística, sobre infraestrutura, sobre visitação em parques nacionais, o Iguaçu sempre é muito bem destacado. Em sua participação ontem no quadro Café com a CBN, Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional, falou também sobre a superlotação do parque em dias como feriados prolongados e os desafios de aumentar a visitação sem sobrecarregar o ecossistema e também a qualidade de visitação. Nós temos que verificar isso com bastante cuidado, delicadeza, porque com o meio ambiente a gente não pode brincar, né? E a prevenção sempre é o melhor remédio, melhor remediar, né? Prevenir do que remediar. O Parque Nacional hoje, ele tem uma visitação muito, muito distinta. Nós temos os grandes feriados, os feriadões. Vamos ter agora o próximo da Páscoa, vai ser 4 dias, né? Esses feriados, como esse último que ocorreu agora do Carnaval, 3, 4 dias de feriados, nós temos uma média de 30 mil pessoas no Parque Nacional, nesses 3 ou 4 dias. Então, uma média de 10 mil visitantes por dia. E a visitação está muito concentrada nos feriados prolongados e nos meses de férias escolares. Então, janeiro e julho são os meses de maior movimento no parque. Esse janeiro, o último janeiro, foi o melhor janeiro da história do Parque Nacional do Iguaçu. Nós chegamos a 200 mil visitantes num mês apenas aqui no Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Isso é muito bom para a cidade, isso traz, né, toda uma movimentação dos hotéis, da gastronomia, postos de gasolina, é uma rede muito grande que se beneficia, né, com essa indústria, né, entre aspas, do turismo aqui na cidade. Então, nós temos ainda como crescer na visitação do parque exatamente nos dias de semana, na normalidade dos dias. Porque se nós contarmos os feriados prolongados que temos no ano, às vezes temos 3, 4 feriados no ano todo. Então, nós temos aí praticamente 300 dias, aí, até um pouco mais de 300 dias no ano de crescimento ainda. Então, há que ter um crescimento, se tem condições ainda, a unidade suporta ainda um crescimento da visitação, Nos dois últimos anos nós tivemos 1,5 milhão de visitantes, né? Ela comporta ainda um aumento dessa visitação, mas uma visitação que seja mais planejada, mais agendada até, e que ela seja melhor distribuída entre os dias da semana, entre os meses até. Foz do Iguaçu ainda, infelizmente, nós temos a baixa temporada e a alta temporada. Nós temos que distribuir melhor isso, seja com ocupar esses tempos com eventos na cidade, com outras situações que não apenas aqueles dos feriados. Eu concordo com você que nos feriados prolongados a cidade fica lotada e fica difícil para todo mundo. Aí cai a qualidade da visitação em qualquer lugar, não só no Parque Nacional, mas na Itaipu, no Paraguai, para a Argentina, as filas realmente acontecem. Já quanto à arrecadação obtida pelo Parque Nacional do Iguaçu e o dinheiro que volta ou não volta para a própria unidade de conservação, Jorge Pegoraro destacou que o Iguaçu é o segundo parque com maior faturamento no Brasil e que uma maior representatividade política poderia aumentar os percentuais que retornam para o parque. Nós nunca tivemos uma representatividade política aqui em Foz do Iguaçu ou na região que se dedicasse exclusivamente a esse detalhe, a esse ponto. Hoje, no Brasil, são só duas unidades de conservação, dois parques nacionais que são superavitários. É o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que recebe aí mais de 2 milhões de visitantes por ano, né? A porta de entrada do Brasil, o Rio de Janeiro. Em segundo lugar, o Parque Nacional do Iguaçu, que recebe 1,5 milhão de visitantes. Em 2013, nesse último ano que passou, só o Iguaçu arrecadou para os cofres do governo da União Federal 18 milhões de reais. Isso livre da participação dos concessionários, livre das despesas de custeio, livre de tudo. Então, um parque que ele tem uma arrecadação muito boa em função, né, da grande visitação, em função da presença desses concessionários também dentro do Parque Nacional. 100% desse recurso, então dos 18 milhões, foram para Brasília, porque diariamente é depositado na conta do Tesouro Nacional da União, lá a rubrica, né, do Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes, direitinho, mas esse dinheiro 100% vai para a União, não fica o dinheiro em Foz do Iguaçu. E volta esse recurso na forma de pagamento dos nossos contratos. Então eu tenho contrato de vigilância, eu tenho contrato de combustível, eu tenho contrato de terceirização de serviços via mão de obra, né? Eu tenho contratos de telefone, de água, enfim, como uma empresa normal, esses contratos giram aí na faixa de 3 milhões, 3 milhões e meio por ano. Então, nós ficamos, assim, em média geral, com 20% do total arrecadado no Parque Nacional do Iguaçu. Então, realmente é um bom negócio para o governo federal, é um bom negócio para as empresas que estão dentro do parque hoje, porque em função da visitação, da qualidade de visitação que existe no parque hoje, mas também nós poderíamos estar recebendo um valor maior de retorno de Brasília. O Ministério do Meio Ambiente tem que repassar os recursos para todas as unidades de conservação, né? Não só daí o Iguaçu, se forma um bolo lá em Brasília desse recurso. E, logicamente, vão para as outras unidades também, que não têm essa visitação, não têm essa condição de arrecadar o dinheiro. Então, é meio perversa a contabilidade aí, que nós somos submetidos. Mas do total arrecadado no parque, 100% vai para Brasília e depois retorna somente o dinheiro para o nosso custeio. E o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro, não fugiu da raia na conversa e falou também sobre o tema que mais polêmica tem gerado no que toca ao principal atrativo turístico do lado brasileiro da Tríplice Fronteira, a circulação de veículos de turismo e táxis na estrada que dá acesso às Cataratas do Iguaçu. Vou te dar em primeira mão, então, aqui essa notícia. Somente nesta semana nós tivemos três reuniões muito importantes. Eu posso declarar que é um momento histórico para Foz do Iguaçu, um momento muito importante para o turismo da cidade. Na terça-feira dessa semana nós tivemos a última reunião da Câmara Técnica de Uso Público. Existe uma Câmara Técnica dentro do Conselho Consultivo do Parque. Essa Câmara Técnica se reuniu já este ano três vezes e apresentou uma minuta de uma portaria para funcionar exatamente nesse período de transição até se fazer o novo plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu. O presidente do Instituto Chico Mendes, Dr. Roberto Vicentim, no dia 26 de dezembro, ele publicou a portaria número 269, que nos encarregou de fazer duas coisas. Uma, em 6 meses, as regras, as normas, estabelecer critérios para a entrada de veículos no Parque Nacional do Iguaçu. Não só aqueles veículos da concessionária, Cataratas S.A., dos ônibus da concessionária, mas também os veículos de turismo aqui de Foz do Iguaçu, contemplando, né, a entrada desses veículos de turismo. E o outro ponto é a revisão total do plano de manejo do parque. Então nós vamos começar um grande trabalho de discussão, né, com a comunidade, não só de Foz do Iguaçu, mas dos 14 municípios do entorno do parque, sobre essa revisão do plano de manejo. Nós imediatamente começamos um trabalho junto com o Conselho do Parque. Então, nessa semana, terça-feira, a Câmara Técnica apresentou essa proposta. Na quarta-feira, essa proposta foi levada ao CONTUR, ao Conselho Municipal de Turismo. Paulo Ângeli apresentou essa minuta junto aos conselheiros do CONTUR. Foi aprovada por unanimidade dentro do CONTUR, já porque ela já foi trabalhada de uma maneira já a várias mãos, né? Ela já foi trabalhada junto com o segmento de turismo da cidade também. E ontem também, na nossa sessão, na primeira reunião ordinária do Conselho do Parque Nacional do Iguaçu, do Compane, nós aprovamos também essa minuta. Então, na segunda-feira, nós estaremos encaminhando toda essa documentação para o presidente do Instituto Chico Mendes, em Brasília, que deve assinar já para os próximos dias essa portaria. Assinando essa portaria, é a primeira vez que nós vamos estabelecer um documento formal entre essa relação do Instituto Chico Mendes, Parque Nacional do Iguaçu, e as agências de turismo, entre os guias de turismo, os condutores de veículos aqui de Foz do Iguaçu. Vai ser estabelecido um documento formal, uma autorização formal, um cadastramento, um credenciamento, que inclusive a Foz Trans vai nos ajudar com relação aos automóveis, e nós vamos formalizar essa parceria. Então, em primeira mão, estou passando aqui na CBN essas informações e dizendo que nessa semana foi aprovada a minuta, então, permitindo o acesso de veículos, né, e colocando regras e normas desses veículos na entrada do Parque Nacional do Iguaçu. E para os próximos dias, quero vir aqui mostrar essa portaria, assim que seja assinada pelo presidente Roberto Vicentim do Instituto, aqui para vocês, para nós divulgarmos e comemorarmos esse grande momento para a cidade. Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, analisou outro ponto bastante polêmico nas regiões oeste e sudoeste paranaenses, o pedido de reabertura da estrada do Colono, uma iniciativa que está, inclusive, em tramitação no Senado Federal após a aprovação na Câmara dos Deputados. Uma estrada, ela sempre causa impacto ambiental, seja na sua construção, seja na sua operação, em qualquer lugar, seja fora de parque, dentro de parque, muito mais ainda, né? Nós temos realmente a estrada histórica que nós temos aqui na nossa região, é a estrada das Cataratas do Iguaçu. Nós temos a história do Santos Dumont, 1916, ele esteve aqui, percorreu esse trecho. Antes da vinda dele, Jesus Val já vinha administrando aquela fazenda das Cataratas do Iguaçu, já recebia visitantes. Então nós temos já uma estrada bastante histórica aqui, que leva a um monumento, né, natural, que são as Cataratas do Iguaçu, reconhecidas internacionalmente, né? Hoje, com o título de uma das 7 maravilhas da natureza, onde milhares de pessoas vêm visitar anualmente em função da sua beleza cênica. Ao lado dessa maravilha da natureza, que são as Cataratas do Iguaçu, se tem uma floresta que é um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica do Brasil, né? Do sudeste e sul do Brasil é a maior área ainda desse remanescente de Mata Atlântica. A Estrada do Colono, fazendo um comparativo, ela foi muito importante, ela foi uma estrada aberta na década de 50, né? Nós temos todos os arquivos que provam isso. Ela foi muito importante entre a década de 50 e 70, quando trouxe, né, os imigrantes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que proporcionou a chegada desses imigrantes aqui para a região oeste e sudoeste do Paraná. Nós não tínhamos nessa época outras estradas importantes para acesso a essas pessoas aqui para a nossa região. E o Parque Nacional já estava criado, Parque Nacional de 1939. Então, dentro desses limites, a estrada foi aberta já ilegalmente, se nós fôssemos tratar dessa maneira, porque ela foi aberta depois da criação do parque. E essa estrada, ela corta o Parque Nacional do Iguaçu em dois. Ela está entre os municípios de Serranópolis do Iguaçu e Capanema. Ela tem 18 quilômetros, ela precisa de uma balsa para atravessar o rio Iguaçu. E ela divide o parque exatamente no seu meio, em dois. A Estrada das Cataratas, não. Ela é um pontinho ali entre aqueles 3% de uso público permitido pelo plano de manejo para o Parque Nacional do Iguaçu. Então, hoje, embora alguns parlamentares, como o deputado Assis do Couto, insistam nesse projeto de abertura de estrada, que eu acredito que a própria população de Capanema, de Serranópolis do Iguaçu, é um sonho para essa comunidade, para ter essa estrada, mas hoje ela não se viabiliza mais ambientalmente. Então, a estrada já recuperou, aqueles 18 quilômetros já estão com floresta novamente, né? A floresta regenerou, e realmente hoje, para nós abrirmos essa estrada, nós causaríamos um impacto ambiental muito grande para a área do Parque Nacional. Outro ponto abordado por Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, foi o projeto de construção de uma nova passarela panorâmica 100% acessível para visitas às Cataratas do Iguaçu. Ontem, na reunião que fizemos do Conselho do Parque Nacional do Iguaçu, foram dois temas importantes: o acesso de veículos, que nós aprovamos a minuta da portaria, e apresentamos o projeto da nova trilha das cataratas. Esse é um projeto muito importante agora, dentro desse novo panorama que nós temos do Parque Nacional do Iguaçu, do turismo no Brasil. É lógico que nós não conseguimos apresentar isso antes para a Copa do Mundo, mas quem sabe a gente possa fazer essa trilha agora para as Olimpíadas, né, de 2016. Mas o projeto foi apresentado ontem, o projeto ficou maravilhoso, muito bonito, contempla uma acessibilidade na trilha das cataratas de 100%, ou seja, um exemplo, um cadeirante ou alguma pessoa com dificuldade de locomoção, ela pode entrar ali na frente do Hotel das Cataratas e chegar até lá, a passarela da Garganta do Diabo, sem problema nenhum. Ela está toda adequada nos moldes da ABNT, das regras aí de segurança, de mobilidade, enfim, utilizando equipamentos modernos, materiais modernos. Então, ela foi apresentada ontem em primeira mão para o Conselho do Parque Nacional, e nós abrimos um encaminhamento de começar a discutir esse projeto da nova trilha em várias instituições, em vários momentos agora aqui, principalmente em Foz do Iguaçu, para nós ainda acolhermos sugestões, que é um projeto que ele prevê ainda algumas modificações, né? Então, cabe ainda algumas sugestões para nós incluirmos dentro desse projeto. Então, agora eu peço até o apoio das instituições de Foz do Iguaçu, da classe política também, porque aprovando esse projeto, nós vamos ter que vir para uma parte muito mais importante também, que é viabilizar os recursos para a construção dessa trilha. Nós não sabemos ainda se vamos conseguir recursos aí via PAC, né, do governo federal, ou emenda parlamentar, ou quem sabe um grande patrocinador para fazer essa trilha dentro do parque. Então, enfim, a gente vai estar aí aberto aí às sugestões, e nos próximos dias nós vamos estar mostrando esse projeto para a sociedade de Foz do Iguaçu. Entrevista com Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, ontem pela manhã, durante o quadro Café com a CBN, aqui na rádio que toca notícia. Esta entrevista você confere na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br e também na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/cbnfoz. E a seguir no CBN Turismo, programação para o fim de semana aqui na Fronteira. Rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 58 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e agradecendo a visita durante este programa da Sônia Mendonça, ela que é da Agência Leon aqui de Foz do Iguaçu nos trouxe novidades também a respeito de investimentos no turismo aqui em Foz do Iguaçu, que oportunamente estaremos divulgando aqui nas ondas da CBN Foz. E também trouxe aí uma lembrança alusiva aos 321 anos de Curitiba. Parabéns à capital paranaense que está celebrando aniversário neste sábado. E hoje à noite tem Cine Latino, cine gratuito no Iguaçu Boulevard, em Foz do Iguaçu, com a exibição de um filme venezuelano e apresentações culturais a partir das 7 da noite. Confira também a programação de baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Hoje na ONU Music Hall, a apresentação do cantor Eduardo Costa, bastante aguardada aí por muita gente aqui na Tríplice Fronteira. Sertanejo no Woods Bar com Douglas e Ana Paula e João Vitor e Matheus. Festa 80 e 90 no Balinas Pub para recordar sucessos do passado e de todos os tempos. E no Zeppelin Old Bar, cover da banda The Doors, para quem admira este grupo aí criado no finalzinho da década de 60 e início da década de 70, lá nos Estados Unidos, que revolucionou a sonoridade do rock naquele então. Chegamos ao final do programa CBN Turismo deste sábado, dia 29 de março de 2014, com os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho e Juldemar Corrêa, produção Angélica Mendes, reportagens locais, Thaís Montenegro e Vassi Álvaro. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br. Na sequência, programa Revista CBN em Rede Nacional. CBN Turismo.